Hoje me vem, pedem foto. Mano, mas ainda sou o mesmo. Ei, do quarto mofado sonhando sozinho. Só que agora é o que cês estão vendo. Continuam me odiando. Fazer o que é tudo que podem fazer. Continuo mesmo trampando pelos progressos, fazendo acontecer. Hoje tudo são flores, chegamos sem favores, viu? Mano, não se engane, aqui cê vale quanto cê arrasta. É melhor assim, né? É mais caro que vem de graça. Suave, parça, tranquilo. Completa minha taça, quem é tá aqui comigo? Brinde ao momento. É isso, só o começo. Meta é o impossível. Quem riu do tênis que eu ia pra escola? Hoje quer Suzói no carro que eu dirijo. Seu menino cresceu, mãe. Não há por que chorar mais. Seu menino cresceu, mãe. Pode ficar em paz agora, porque Deus sabe o que fiz. Deus sabe o que fiz. Deus sabe o que fiz. Vou dar um G, fazer uma média na sul. Do Eli, pau Cambuci, do Capão Grajaú. Pode pá, ver o Maurício cantar. Avisa que nós vai chegar. Yeah. Olha só o Matheus como tá, pai. Pegando o moleque, já disse deu um salve. É só encostar, então de lá nós se joga pra leste. Molo, irmão, hoje ninguém dorme. Se marcar de lá é praia. E pensar que um dia era quatro busão, quatro horas pra trombar os cara. Vai vendo, explico, não entende nada. Eles ainda vão ter o que falar muito do rei. Mano, eu tô sempre bem. Atravessei o inferno, porra, hoje eu tô bem. Mano, eu tô sempre bem. Mano, eu já vi o que vier, é pouco pra nós. Mano, eu tô sempre bem. Jamais se culpe por querer tá bem. Isso é só o começo. Quando falarem não dá, vai faça você mesmo. Seu menino cresceu, mãe. Não há por que chorar mais. Seu menino cresceu, mãe. Pode ficar em paz agora, porque Deus sabe o que fiz. Deus sabe o que fiz. Deus sabe o que fiz. Deus sabe o que fiz. Deus sabe o que fiz. Deus sabe o que fiz. Deus sabe o que fiz. Deus sabe.